loja, várias correria. Eu vejo os mano no jogo atrás dos malotes. Com furador na certeza, enquadrando os carros forte. Eu vejo vários malucos na beira do asfalto, tragando a morte, jogando a vida pro alto, vivendo na incerteza do que vem amanhã. É gueto periferia, tipo Vietnã. Sinal vermelho, veja o alerta. Sinto o poder bélico da palavra que liberta. Rimas proféticas que dão a direção. Mesmo em meio ao caos, sinto a paz do coração. Conexão, aliança foi formada. Preto, pobre, louco, ministrando a palavra. Sacode a poeira, hora de levantar. Cristo está forte e ele vem pra resgatar. Chamados pra brilhar como o astro no mundo viver. É Cristo morrer pra nós, é lucro resgatado do monturo, transportado para a luz. Liberto dos canhões, do crime, do capuz. Andando com Jesus, uma coisa agora eu faço. Esqueço o passado, prossigo para o alvo. Ligados com o céu, os loucos vêm na rua com os a barreta vem louco da escritura. Locomotiva vem a todo vapor. Vem pra passar por cima do inimigo. Opressão, vidas em Cristo pros cativos. Dentro dos presídios, nos pares, nos prostíbulos. Pros mano com cachimbo. Tirados de dentro, nas ruas pra vencer. Conexão é leste de Deus. Vem o poder pra chegar no território. Pisar em Gadara, quebrar as correntes, libertar uma alma vivendo em segundos. Ferindo entre as pedras, fazer um missionário brilhar entre as trevas. Aqui Fernando Luz, na graça do Cordeiro, nas ruas da leste, leal, verdadeiro. Sabedoria pra governar o Egito, força pra formar um exército dentro da caverna. Mente brilhante, um talento escondido, perambulando na madrugada louco de pedra. Minha missão é passar a visão, joga fora o cachimbo, dilata, aposenta o canhão. Determina que você não nasceu pra viver na prisão, seja ela física ou mental, busque a libertação. É verdade que a verdade dói, mas liberta. A justiça divina não falha, pode acreditar. É difícil sem cura quando a mão de Deus pesa. Não existe malandrão, no rosto a lágrima vai rolar. O processo é natural, se colhe o que se planta. E na colheita você pesa o mal na balança. A sociedade gosta de pessoas caladas, mas só respeita quem tem atitude na quebrada. Nós podemos ser Brasil, tio, em alta voltagem. O estado do som é tão grave que passou na triagem. Então, bota as caixas pra fora e aumenta o som no talo. Igual nos 90, né, pastor? Mas é claro, Pedro baixinho invocado de volta na cena do crime. São Mateus e Itaim, na ponte pra cá não tá firme. Na presença de Cristo com coração em chama. Se precisar chama, nós é dos que clama. Conexão lá do leste de pé contra o inferno. Porém sempre de joelhos diante o eterno. Não